Mensagem da 0, continua aproximação, andando pista livre, ajuste no 0 no 4. Agora. Bom, no menos 2, no solo 1 no 5, livre à direita, solo 1, 2, 1, no 9. 2 a 9, boa. Tem 1-2, virou, você escuta? Boa tarde, Jackson Alfa, guardanense da Juliette, portão previsto 05, está ocupado no momento. Alfa Juliette, do 05, aguardando, Belmo 2. November Oscar Romeo, prossiga. Corredores, reposta através de Paris. Lembra, Oscar Romeo, negativo. Mantendo os corredores, reposta através de Paris. November Oscar Romeo, ciente, aguarde para a coordenação. Lembrando do carro meio aguarda, iremos coordenar com a torre. Consiga. Eu entendi que o voo foi cancelado, é isso? Ok, ciente. November Oscar Romeo, confirma o tipo da aeronave? November Oscar Romeo, ciente, desça para 500 pés, ajusta no 014, voe nos corredores Axé, reporte no final da barra. November Oscar Romeo, desça para 500 pés, ajusta no 014, voe no corredor Axé, reporte no farol da barra. Voz, em coordenação, tá livre, chame táxi. Direito 29, ó. Solo, Salvador, boa noite, segundo, 755. Posição 05 para posicionamento. Foi para a ponte 7 não, o Neon 2? Chegou o menos 2, foi repassado com a infraero remota 12, ok? Fica atenção ao sinalizador. Tá certo, chegou no menos 2. 6720, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette com ingresso. Alfa com a Juliette, 6720. Vamos, Salvador, voo no 755, posição 05 para posicionamento. Encher de imediato, voo no 755. Batemos. Livre, voo no 755 no 05, chame táxi. Teve posicionamento para passar no 755. Solo, voo no 755, vai aguardar mais 5 para tirar o pushback. É no portão 9? Não, tá no portão. Pergunta 755. Então, reporte quando totalmente pronto para iniciar. Alfa, Alfa Lima, prossiga. Obrigado, boa noite, final. Vai manter o presente ali, vai depois chamar a rádio. Confia? Alfa Alfa Lima, chame o Centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 260, obrigado, boa tarde. Primeiro Oscar Romeu, ciente, reporte no através de Iguaçu. Fala, Salvador, agora 1755 para apoio, treinamento, posição 05. Tá livre, o 1755 chama táxi, utilizando. Chamada para o táxi, 1755. Primeiro Oscar Romeu, confirme se já atingiu 510. JetWeb 6720. JetWeb 6720, porção prevista 09 está sendo liberado, mantenha a posição aguardando. Mantenha a posição antes da Juliette, é isso? Primativo, antes da Juliette. Antes da Juliette vai manter, 6720. Jornal 6201, boa tarde, Galeão. Informação em curso. Informação Tango, copia o 3620 para o Galeão. Copia o 3620 para o Galeão, vai tomar ciência da informação, Tango, chame 6201. 201, não tá pronto, cópia? Sim, pronto. Chinama 201, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Persulo 10, até ex-MAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, ex-MAP, após direto Lúbito, e após direto Barbacena, e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, e após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5007, controle 120, decimal 8. Fala da pista dela, concorra pela direita, saída da El, esquerda, Brilhe, a rota aerovia de ponto do Lugé, e voa na posição mais mato, Lúcio, Barbacena, Posse, conforme o plano, pode plantar no 5006, controle instalador de saída, 120, decimal 8, Oxané 6301. Correto, Oxané 6301, no portão 4, chame pronto, pushback. Portão 4, chamará para o curso de acionamento, 8601. Para o táxi, foi 9, com o vento da Bob, 3 horas e 50, altera a chave. Pau, Índia e Alfa, ponte espera torre 118-95, altímetro 10-14, então morreu, boa tarde, igual 925. Do 2231 no controle? 250, para chega. Passarela 2231, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, confirma a secundária 265. Tarde, eu 3567, dentro da Brasília. Tarde, eu 3567, Brasília, eu tenho 300 aprovado, só um minuto, cópia. Prosseguiu, 6720? Primo, via Juliette, portão 09, agilizando, web 6720. Juliette 09, agilizando, 6720. Golo 925 autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 140 graus 089. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbon, e após direto Elefa, aciona 5014, controle 120, decimal 8. Autorizado brasileiro nível 300, avião, pelos logo 17, decolagem da cabeceira 10 com curva direita, saída Arbor. Transição Elefa, transponder 5014, controle 120, decimal 8 para o 3567. Correto, são 3567, portão 3, chame pronto, pushback. Fala, Salvador, gol no 755, está pronto para o táxi com 193 a bordo, 3 horas e 7 de autonomia até na cabina. Segunda direita, via Índia e Alfa, com temperatura 118, 95, altímetro no 0 no quadro, tem um bom voo e boa tarde, gol no 755. Via Índia e Alfa, com espera 118, 95, gol no 755, boa tarde, muito obrigado, até a próxima. Hotel Lima Tango, reporte no farol da Barra. Salvador, boa noite, gol 1755, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 1755, boa noite, alinhe, mantém cabeceira no 0. Ele mantém no 0, gol 1755. Hotel Lima Tango, sim, que atende ao tráfego 5 milhas no mesmo rumo, um helicóptero mantendo 510. No 925, decolador 27, controle 20, decimal 8. 208, boa noite, boa tarde. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, gol 925, decola. Gol no 925, contato radar, saída Arbor, submanter nível de voo 360. Arbor, subindo ao 3-0-9-5. Boa noite, quem é o Recife? Recife, nível 350, está autorizado, via Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5012, controle 120, decimal 8. Paz, boa noite, 5-6, portão 2, chame pronto, pushback. Peró, Oscar Romeu, qual foi o controle? Levei cortada, para conseguir para a torre. Peró, Oscar Romeu, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Oceano 6143, ação de identificação autorizada chegada a Bonfi, desça para o nível de voo 060. 060 na Bonfi. Puxo no 05, vento 140 graus 099. Chegou na final da 35, passando o Itapuã no momento, montando com certeza o controle de voo. 1755, livre decolagem, pistão no 0, vento 140 graus 099. Sem decolagem no 0, gol 755. APTA 6552, essa é a indicação, autorizada chegada mar e disponível de voo 050. O 755, decolado 31, no controle 120, missão 8. 208, gente, gol no 755. Operação no final da 35, passagem travada, November Rosca Romeu. November Rosca Romeu, livre pouso, pista 35, vento 140 graus, 099. Ok, send by 1 minute to check. Então, Lima Tango, chame torre 11895. Lima Tango, boa tarde, continua a aproximação, ajuste 1-0-1-5, vento 1-1-4-0 graus, 089. Hotel Lima Tango, indicação de pouso na 35? Tá, saída da EL, submantém a nível de voo 360. 360 da EL, 1975. Tá. Lima Tango, autorizado. Vento 140 graus, 089, autorizado. Aproximação. Pátio 5. Pátio final. Aguardando a autorização de pouso, o hotel Lima Tango. Autoriza direto para o 5? Motivo, direto para o 5, hotel Lima Tango. Direto para o 5, hotel Lima Tango. 4.015, é 143. Solo aos 33, estaciona a frequência livre. Tá livre, o chinema é 201, chame táxi. Hotel Lima Tango, livre pouso no pátio 5, vento 150 graus, 099, evitando sobrevoo de aeronave do pátio. Vai evitar sobrevoo da aeronave do pátio, Hotel Lima Tango. Gol 1925, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Recife agora 1288, 1260. 1925, obrigado. Boa tarde. O 1601, autorizada a final ILS, é que tu ia reposta estabilizar localizador. APTA 6552, reduz a velocidade para 2109. Natal, solo 35, frequência livre. Estabilizado, ano 601. Ano 601, torre 1895. 3295, ano 601. Para Politec, acionamento 23567 na posição 03. Ano 601, boa tarde. Continua aproximação, reporte baixado e travado, vento 150 graus, 099, ajuste no 015. 1015, livre pouso no voo 061. Negativo, continua aproximação, ainda não avisado. 01. Para 2.000 pés, ajustando 015, livre das restrições em pelo, autorizado a final ILS, sexo e reposta estabiliza localizador. Gente, 2.000 pés, autorizado ILS, sinal 143. Absa 6552, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000 pés, como eu disse, Absa 6552. Metas 4206, chame pronto, pushback. Para o táxi, chama 6201, temos 128 a bordo, 4 horas de autonomia, está treinando com isso. Direita, Indy, Alfa, ponte para a torre 118, 95, altímetro no 0, no 5, agora 1015, tenha um bom voo e boa tarde, chama 6201. É, Indy, Alfa, 18, 95, muito obrigado, boa tarde. Fala, Salvador, boa noite, eu estou comendo, portão 2, para a torre. 2 agora no setor, aguardando, boa noite, 5 e meia, previsão de mais 2 a 3 minutos. Cleirante reporte, ouvido, perdão. Ok, Portugal 022, stand by 1 minute to copy, ok? I already checked with the restriction center about your flight plan, ok? Obrigado. 3567, portão 3, está livre, chame táxi. Livre, chamada para táxi, 3567. o Aduna, o 5491? Espera, dá 1-0 ponto. É 2-0 na Lima, tem pistão no zero. Ali batendo 0, né? É 2-0. Esquerda 135, 35491, a porta estabilizada. Então, 3894, essa é a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Chegada Mari para o 060, 03894, tem reclamação, perdeu contato com o mesmo. Gente, então 3894. Salvador, boa tarde, agora 601. Taxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, 601. 201, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Vento de decolagem, pistão no zero, chanamento 201. Localizador, 6143. Oceano é 6143, chame torre 1895. 1895, 6143. Torre, boa noite, 6143. Oceano é 1143, que negando 05, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Botaremos. Táxi 3567 com 172 a bordo, doutor Emílio 0345, alterna com... 3567 à direita via Indy Alpha, ponte esperada 10, torre 18, decimal 95, altímetro 0-5, bom voo, boa noite. Direita via Indy Alpha, ponte espera 118-95 para o 3567, boa noite. Pronto, 56 em coordenação, após a liberação retaguarda do R2 da Santa Livre no 02, chame táxi. Obrigado, boa noite, decolado 243, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, está minha 201. Controle Salvador, boa noite, está minha 201. Está cruzando 1400 Natal. Oceané 6201, no contato radar, saída da El, sobre mantém nível de voo 360. 360 nada é hoje, na 6201. Então, 3894, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo 220 para 3294. Quadro 3, baixado e travado, confirme? Afirmativo, tá baixado e travado, 6143. Cinema 6143, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Pouso 643. Controle, quando possível, coordenar a posto na 6201, pro de Leda ou Bridge. Posto na 6201, no centro agora. Acordado. Manda livre pouso, né? Só pra chamar o vento? Firmo, livre pouso, vento 150 graus, 08 nós, o CNM 1-4-3. 4-3. 201, dá presente, voe bridge. Bridge,